Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e estamos aqui para mais um episódio tradicional do podcast Despautada. Este você sabe como é. Eu falo de um filme ou livro ou quadrinho e traço algum paralelo com algo da nossa sociedade. E, como faz tempo que não gravo um desse, tem muita atualização para fazer. Então, vamos aos recadinhos para dar conta disso? Primeiro, eu tenho que falar do terceiro encontro da Podosfera Paraibana. Nós nos reunimos durante o HQPB no Espaço Cultural e dessa vez tivemos agenda nos dois dias de evento. No sábado, dia 14 de setembro, aconteceu a palestra Rastros Digitais com Flávia Tabosa, que nos deu um panorama muito interessante do que são esses rastros, o que eles nos contam e o que podemos fazer com eles. Além das informações de redes sociais, ela apresentou dados sobre podcasts, inclusive baseados na pesquisa da ABPod mais recente, e sobre diversas outras formas, como distribuímos nossas informações pessoais pela internet sem nos darmos conta, e como depois esses nossos rastros são usados para nos vender coisas. Inclusive, eu quero lembrar que já está rolando a pesquisa da ABPod 2019. Você pode entrar direto no site abpod.com.br/podpesquisa-2019. E aí você vai responder algumas perguntinhas, não vai levar mais do que 10 minutos, e você vai contribuir para que a Associação Brasileira de Podcasts saiba quem são os ouvintes brasileiros e possa passar essas informações para a gente. Depois da palestra sobre rastros digitais, tivemos aquela roda de conversa bem bacana que permitiu que todos os presentes se manifestassem. Eu me atreveria a dizer que a palestra também serviu para a gente pensar na nossa própria segurança digital e no quanto a nossa privacidade está devassada para grandes empresas. No dia 15, começamos o nosso encontro com um pequeno workshop ensinando a gravar um podcast com o Discord, que no caso foi ministrado por mim. O serviço é gratuito e funciona muito bem, menos com a Cíntia Pudim. E não, o Discord não está me pagando, mas devia. Se você quiser me pagar, tamo aí e você pode deixar a sua contribuição no apoia.se/despautada. Depois da minha aula, montamos a roda de conversa para falar sobre distribuição de podcasts, como fazer, que plataformas usar, até onde o Spotify é interessante e como ele se apropria do conteúdo gratuito que não é dele para lucrar e reter este lucro. E sabendo que a discussão ia dar pano para manga, eu levei um gravador emprestado. Infelizmente, a configuração estava errada, e ao invés de captar o áudio da mesa de som, captou o som ambiente. Muito do conteúdo não ficou suficientemente audível, então não é dessa vez que transmitiremos o debate nos nossos feeds. No entanto, em breve 2020 chega com o quarto encontro e uma nova oportunidade para a gente tentar gravar essa conversa. Eu quero agradecer a todos que participaram desse encontro e dizer que eu fiquei incrivelmente feliz que o número de mulheres que se inscreveu aumentou. Acho incrível que cada vez mais mulheres se interessem por essa mídia que tem tanto potencial e já está revolucionando tanto. Sejam bem-vindas como ouvintes e como criadoras. E aí você vai ver a lista de podcasts participantes lá no medium.com/despautada no texto que acompanha este episódio. Setembro foi movimentadíssimo e além do encontro da Podosfera Paraibana, participei também de um workshop promovido pelo Sebrae, juntamente com meus colegas podcasters Luiz Neto, do Nerd Debate, e Marcelo Soares, do Whatever. E o convite partiu de outro podcaster, o Fábio Jorge, do Meus Sons. No nosso workshop, nós destrinchamos alguns aspectos de como criar um podcast gastando quase nada e utilizando muitas coisas que você já tem. Essa aula aconteceu no dia 27 de setembro, durante a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, também foi lá no Espaço Cultural. E se você quer mais aulas, se você quer ver alguma coisa desse tipo, chama nós! Fim das participações em eventos, ao menos temporariamente, vamos às coisas deste podcast, né? Eu queria dizer que eu estou muito feliz com o feedback positivo que o Despautado indica sobre a série Boneca Russa teve. Valeu mesmo, quem indicou e tal, eu fiquei super feliz. E eu queria dizer para quem ouviu assim que foi lançado que aquele problema no áudio foi corrigido. No dia seguinte eu postei ele certinho. Então, em todos os agregadores, a trilha sonora já está num volume mais baixo que minha voz. Menos no Spotify, porque o Spotify não é agregador. Ih, eu acho que deu treta! Eu e a Cíntia já explicamos no desepisódio do Spotify e no desepisódio da Mídia Livre como funciona essa plataforma. Ele baixa o arquivo que nós colocamos no servidor, insere no servidor dele e deixa lá para quando o ouvinte tiver a boa vontade de ir saber se tem episódio novo no podcast que ele segue. Os agregadores, eles consultam o feed para coletar informações e passar para o ouvinte. Então, se o arquivo do feed é atualizado, ele passa a versão mais recente do arquivo para o ouvinte, que baixar a partir daquele ponto. Estou trazendo aqui para este programa, porque aqui temos informação. Então, amigo ouvinte, que ainda está nessa ferramenta centralizadora e que já nasceu arcaica, largue o Spotify, venha para o mundo dos agregadores. Se você precisa de mais motivos, ouça esses dois episódios que eu indiquei. E ainda sobre episódios, eu quero dizer que vi um dia desses uma médica no Instagram prestes a ensinar a colocar uma camisinha com a boca. E se você acompanha aqui o Despautada, sabe que a Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito, indicou o vídeo maravilhoso da Kátia Damasceno ensinando isso. Então, corre lá, ouve o episódio primeiras vezes e vê o vídeo da Kátia no final do texto, porque é muito instrutivo, além de divertidíssimo. No episódio, a gente conversa sobre a HQ primeiras vezes e tem um papo muito ilustrativo sobre algumas questões sexuais e algumas questões dos quadrinhos. Uma das coisas que me incomodou, inclusive, no discurso da médica do IGTV, foi que ela citou que 50% da culpa do baixo uso de preservativo era das mulheres. Aí eu encasquetei de que eu queria falar disso e ser um pouco informativa aqui, porque não quer demais, não é mesmo? Quando a gente fala de uso de preservativo, eu acho que a palavra certa não seria nem culpa, e sim responsabilidade. Porque sim, ela é de ambos, mas vamos observar que nós temos dois métodos contraceptivos que, além de prevenir contra uma gravidez, também previnem contra HIV e contra a maior parte das ISTs, que são a camisinha masculina e a camisinha feminina. A feminina, inclusive, é incrivelmente difícil de achar. Outros métodos, como o diafragma, anticoncepcionais hormonais e DIU, previnem apenas contra a gravidez. Agora, conte comigo, quantos desses métodos que eu citei são usados pela mulher e quantos são usados pelo homem? Então, esqueça essa história. Pense que quem vê cara não vê a data do último exame da pessoa e que tem gente por aí que engravida até combinando métodos contraceptivos. O mundo não tá fácil nem para quem engravida querendo, principalmente com essa maravilhosa decisão do Conselho de Medicina que retira a autonomia das mulheres grávidas em diversas questões importantes. Então imagina para quem não quer. Então é isso, usem camisinha, ouçam episódios divertidos, informativos e excitantes do Despautada e bora pra pauta. Vamos finalmente falar de I Am Mother, este filme de elenco minimalista que a Netflix lançou este ano. Dirigido por Grant Sputori, o elenco conta com Rose Byrne fazendo a voz de mãe, Luke Hawker interpretando os robôs, inclusive mãe, Clara Hugart como filha e Hilary Swank interpretando a desconhecida, a quem eu chamei de Salma Hayek durante toda a gravação. Perdoem a podcaster que grava bêbada de sono, por favor. I Am Mother é um thriller de ficção científica de quase 2 horas que conta a história de uma garota criada por um robô que emula as características de uma mãe em um futuro pós-apocalíptico no qual a humanidade foi extinta. Logo no início do filme, a gente recebe a informação de que a humanidade se extinguiu e então um bunker automatizado é ativado e o robô chamado Mãe cuida de um embrião humano até a sua adolescência. A partir daí, passamos a acompanhar a vida de Filha. Os eventos que desencadeiam o filme acontecem 13.867 dias após a extinção da humanidade. E o filme se passa quase inteiramente dentro do bunker altamente tecnológico com estética de instalação militar hollywoodiana. A partir daqui, você vai ouvir o que eu gravei ao chegar em casa, de madrugada, depois de ver o filme, muito intrigada e cheia de questionamentos. Passei uma hora falando para tentar organizar meus pensamentos para um roteiro, mas eu achei que podia ser aproveitado como estava e, graças à mágica da edição, eu consegui reduzir o falatório e fazer algo que faça sentido disso tudo. No fim das contas, nem sei se o filme é realmente bom, mas ele traz muitos questionamentos e eu já acho válido só por isso. Deixo vocês então com um trecho do trailer, seguido de meus questionamentos. E antes da gente começar, eu já deixo as seguintes perguntas para você. Teria um ser humano capacidade de entender linguagem corporal e expressões faciais refinadas caso o único contato com outro ser humano fosse através de programas antigos de TV em um tablet? Sendo o humano um animal social, daria bom esse negócio de criar um espécime totalmente sozinho, sem outro ser vivo para interagir? E a quem interessaria criar um complexo autossuficiente capaz de dar um restart na humanidade? E por quê? Why aren't there any more children, Mother? There used to be. Then why did you only make one? Mothers need time to learn. This facility was designed to give humanity a second chance. One that began with you. Daughter. The path will not be easy. The world outside is lifeless. But I made you into the woman that you are so that we could do this together. Mother? By the contagion outside. Who put that in your head? Eu acabei de assistir I Am Mother na Netflix. E é um filme que se passa numa terra pós-apocalíptica em que a humanidade entrou em extinção, mas nesse complexo fechado e isolado, há um monte de embriões esperando lá, um monte de embriões em conserva, esperando a hora de serem transformados em ser humaninhos. E o que acontece? No momento em que a população é anunciada como extinta, esse robô se liga e termina alguns detalhes da sua construção e vai pegar um embriãozinho para transformar em bebê. E aí, por um milagre da tecnologia, em 24 horas, este bebê tem um mês de idade já. Ele é cuidado, ensinado tudo, até se tornar uma jovem menina, uma jovem moça, uma adolescente, que está passando por alguns exames finais que vão garantir a ela uma espécie de passagem para um novo patamar de níveis da vida. E nesse meio tempo, uma outra mulher surge na entrada do complexo. E um questionamento que a menina, chamada de Filha, o tempo todo tem é justamente se a humanidade ainda existe, se existe vida lá fora, se é possível ela sair e se é possível ela ver a Terra como deve ser, né? ao que a mãe, que é o robô lá, que toma conta de tudo, não permite. O filme levanta um monte de questionamentos. É, tem toda essa discussão sobre... Vamos pegar por partes, né? Tem a discussão sobre os embriões, sobre os fetinhos lá. É, que tem 630 mil fetos. É por aí a contagem, ou é 63 mil, uma coisa assim. Por aí a contagem, ela aparece no início do filme. E ao mesmo tempo que eles são uma coisa incrivelmente preciosa, afinal de contas a humanidade se extinguiu, elas só são preciosas enquanto possibilidade de vida, né? Porque é uma vida que ela pode vir a ser falha, ela pode apresentar defeitos nos padrões que os robôs considerem defeitos. E a partir do momento em que elas apresentem defeitos ou sejam contra a programação dos robôs, essas vidas podem muito bem ser eliminadas. O que, querendo ou não, faz um paralelo, ou pode ser uma coisa que eu esteja vendo, com essa nossa sociedade que condena a interrupção da gravidez como algo muito severo, muito grave. Só que, ao mesmo tempo, uma vez que a criança tenha nascido, que já seja um ser humano que é capaz de respirar por conta própria sem precisar de um tubo ligando ao corpo hospedeiro, ela já não vale mais nada. Olha só que interessante. Inclusive, foi um ótimo filme para assistir logo depois que o Conselho Federal de Medicina resolve que a gestante, porque ela não é considerada um ser humano ou alguma coisa assim, ela é considerada apenas como grávida e mãe, ela não pode recusar mais procedimentos ou tratamentos se os médicos considerarem que estes procedimentos ou tratamentos são bons para o feto. Então, se a mãe não quer, foda-se a mãe, porque a mãe não é um ser humano. E a mãe agora vai ser compelida a fazer o que o médico quiser, de acordo com essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, né, Handmaid's Tale much. Eu vou até deixar o link do Intercept no medium.com/despalcada. Eu não sei se isso vai realmente virar um episódio ou se eu vou regravar isso, mas se isso virar um episódio, estamos aqui. E, enfim, as vidas humanas do filme valem muito pouco, a não ser que elas sejam vidas humanas excepcionais dentro de todos os padrões, não é mesmo? E aí leva a um outro questionamento. Quem definiu o que é o padrão? Porque a gente tem um filme todo baseado nos controles, né, nas diretrizes que o robô tem. Porque até um certo ponto a gente só sabe de um robô e mais adiante a gente fica sabendo de outros robôs. Se eu não avisei ainda, é bom que este episódio não seja o real oficial, porque vai ter spoiler. Spoilers. Então, assim, um outro questionamento que me levantou foi esse, né? De o filme passa, obviamente que dentro do filme, para personagem principal, passa o ideário de que aquela diretriz daquele robô é perfeita. Tanto que mãe, que é como a robô é chamada o tempo todo, lá vou eu dando gênero para o robô, mas o robô, a robô, tanto faz, ela não se importa e nós não temos pronomes de gênero neutro em português, né? Que devia ter, eu acho. Acho que assim, a evolução do humano passa pela linguagem, mas vamos lá. Então, mãe, ela, ele, ilo, whatever, repete o tempo todo. Quando foi que eu errei? Eu já me enganei alguma vez? Tudo que eu faço está certo. E com aquele subtexto de e é pra te proteger. Bem como o ideário de mãe mesmo. Robôs não, quer dizer, pode até ser que eles já criem que no futuro seja cada vez mais comum robôs criando os próprios códigos ou de outros robôs, afinal de contas o avanço da tecnologia e a inteligência artificial estão aí para isso. Na verdade, inteligências artificiais já criam outras inteligências artificiais há pelo menos 3 anos. Você vai ler uma matéria a respeito disso no medium.com/despautada, no texto que acompanha este episódio. Na gravação que você está ouvindo, que fiz com o celular e que é a base da maior parte deste episódio, eu especulei que o primeiro código, pelo menos, teria que ter sido criado pelo ser humano e que o ser humano deve ter estabelecido um padrão do que é ideal e do que é perfeito e de que objetivo se deve alcançar a partir desse sistema no qual o filme se desenrola. Então, eu cortei um pedaço porque eu estava com muito sono e aquilo não fazia sentido. E estou regravando para a gente seguir com a conversa daqui. Ele teria que ter dado as diretrizes de o que é perfeito. Afinal de contas, embriões humanos, eles não se criam do nada, sabe? Você não junta alguns pedaços de metal com circuitos, escreve um código e você tem um ser humano. Ele precisa de um cromossomo Y, um cromossomo X de Homo sapiens e um ambiente adequado para se desenvolver. E esses cromossomos normalmente estão dentro dos gametas e o ambiente adequado, enfim, é um filme futurista. Esse ambiente adequado consegue ser realizado através da tecnologia da época. Então, assim, de alguma forma, alguém cedeu gametas para fazer estes embriõezinhos. E estes embriõezinhos estão lá guardados há 225 mil dias, ou whatever, porque eles parecem durar para sempre e estão sempre em condições perfeitas de temperatura e pressão. E foi um humano que projetou aquela instalação, muito provavelmente, e foi um humano que deu uma diretriz para que a raça humana continuasse, porque qual seria o sentido de robôs decidirem que, de repente, esses vírus que destroem o planeta devem ser mantidos, não é mesmo? There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. A não ser que eles precisem da nossa energia para sobreviver. E aí a gente volta lá em Matrix. Então, se é humano, é propenso a falhas. E isso é algo que aparece. Uma provocação que aparece mais clara em uma cena do filme em que filha vira pra mãe e se pergunta se ela sempre viveu naquele complexo. E mãe diz que não se lembra e não se importa. E a filha faz, mas eu sim. Então começam a surgir as diferenças principais entre um ser humano e uma máquina. Né? A gente está sempre se perguntando de onde a gente veio, para onde a gente vai, que merda é essa? Como assim você está sempre certa, mas eu não, porque eu sou humana, mas alguém te fez, né? Você foi criada por alguém da minha espécie. Tem um imbrógliozinho desse para mostrar que aquele ambiente, aquele universo é falho e não deve ser confiado. Dessa forma, dando uma certa razão à terceira personagem que aparece na nossa história, que é interpretada pela Salma Hayek. Hilary Swank. Como as personagens não têm nomes, a gente tem filha, mãe e Hilary Swank. Ela chega baleada e consegue asilo, porque obviamente a gente tem filha desesperada por atenção, por afeto humano. Existem muitas coisas que me levaram a pensar, sabe? De será que um ser humano criado sozinho com um outro robô teria aquelas características? Será que ele sobreviveria com esse afeto artificial e conseguiria desenvolver o seu lado psicológico de uma forma tão complexa? São perguntas que não têm necessariamente resposta nesse momento, né? Porque eu não sou estudiosa da área e eu não fui pesquisar. Eu tô gravando este áudio assim que eu terminei de ver o filme, basicamente. E também me levam a pensar se o ser humano, ele é capaz, como é o nome, ele apresenta falhas, ele chega num ponto em que ele não é mais viável para aquele projeto e deve ser destruído. Aonde foi que ele aprendeu isso? É inerente do ser humano? E aí você vai fazer o quê? Se isso é um comportamento que ele é aprendido a burlar as regras de alguma forma ou alguma coisa assim, como foi que a criatura, a ser humaninha que foi deixada de lado, como foi que ela aprendeu? Se nós temos mãe perfeita. E se não é aprendido, se é inato, o que garante que essa característica não vai se repetir no ser humano dali a várias gerações, porque você não sabe se isso vem de um gene recessivo ou dominante, e você não sabe quando é que vai se manifestar, até porque essas coisas vão mutando, né? Vão mudando ao longo da evolução. Nunca se sabe quando é que isso é necessário, porque às vezes quebrar regras é necessário. Aliás, eu acho que a sobrevivência humana tem muito a ver com isso, com explorar, com se perguntar o que é que faz este botão. Se eu abrir essa porta e passar para o outro lado, o que acontece? Deixa eu lamber essa meleca aqui para ver se me mata. Eita, matou um. Vou cozinhar por 3 dias. Nossa, temos minisoba, sabe? Alguém morreu até descobrir que aquilo se cozinhava e que era uma delícia. Então, o ser humano, ele obviamente quer se proteger, quer, como qualquer outro animal, né? Ele quer garantir a passagem dos seus próprios genes adiante, né? A sua própria continuidade, a sua própria linhagem. Mas, ao mesmo tempo, ele também quer explorar, quer conhecer novos mundos, quer tocar tudo o que a vista alcança. Você vai manipular a criação de um ser humano até que ponto? Para que ele não passe de um computador como nós temos hoje em dia, que só faz o que você manda, ou que alguma empresa mande, mas enfim, né? Não, ele não tem decisões por conta própria que saem do âmago do ser dele, e ele não resolve explorar enquanto você está, por exemplo, ouvindo este episódio no computador, digamos assim. Ele não resolve explorar para dizer: o que será que filósofo X diz disso? Deixa eu dar uma olhada na Wikipédia e achar algumas referências, e achar o livro do cara, pegar este trecho e jogar na sua cara com a minha vozinha de robô. Que, na verdade, a mãe nem tem uma voz tão de robô assim, ela tem uma voz bem humana, e eu acho que isso é bem incrível para a forma como as personagens são construídas. Voltando a isso, quão bem será que uma máquina é capaz de simular a afeição humana? Porque, assim, eu vou ter que pesquisar isso. Quem foi o psicólogo que falou, mas eu estudei isso quando eu fiz a disciplina de psicologia social. E um dos experimentos mostrava que macacos que ficavam apartados desde cedo do convívio com a mãe, eles não tinham um desenvolvimento normal, eles tinham um desenvolvimento abaixo do esperado. E ainda que a gente tenha algumas características inatas e intuitivas, né, como se acabar de chorar quando nasce, porque ninguém ensina a gente a berrar, mas a gente estreia no mundo berrando. E isso é o natural, o saudável, o que se espera, e que quando dá um certo tempo e o bebê não começa a berrar, é aquela coisa de uma preocupação: o que é que está acontecendo? Vamos colocar esse menino para berrar, para abrir esses pulmões. Ou essa menina, enfim, o bebezinho recém-nascido ali. Então, assim, o quanto do nosso comportamento e da nossa sociabilidade, e até a parte de expressões faciais, elas não são aprendidas de forma social. Na verdade, uma breve pesquisa me mostrou que nós temos 7 expressões faciais básicas, que elas não são aprendidas, são inatas. É bem interessante, eu vou deixar o link lá no medium.com/despautada, mas ainda assim, O controle sobre as expressões faciais e o fato de que a gente interpreta as expressões faciais dos outros, bem como, além das sete básicas, nós temos várias outras que dependem muito de onde a gente vive, são culturais e são aprendidas. Como é que aquela menina, como é que filha teria uma capacidade de se entender numa questão de linguagem corporal mesmo e linguagem social com a... se ela não viveu em sociedade? Porque existe uma coisa muito interessante de um estudo que foi feito sobre sorrisos. A gente aprende um pouco de tudo aqui no Despautada. E eu tenho que achar a fonte dessas coisas. Se eu achar, vai estar tudo no medium.com/despautada. Se não, me perdoa. E aí pesquisa no Google, porque realmente existe. Tem muita referência para um episódio que eu estou gravando de madrugada das coisas que estão saindo da minha cabeça. Despautada roots aqui. Mas existe um estudo que mostra que a gente tem um significado para sorriso, por exemplo, diferente em cada sociedade. Então, a gente tem aqui no Ocidente uma coisa muito mais forte de mulheres terem que sorrir, por exemplo. Inclusive, eu também li uma matéria horrorosa hoje, enquanto eu estou gravando, de que mulheres estão fazendo cirurgia nos Estados Unidos para acabar com a resting bitch face. A resting bitch face é ferramenta de sobrevivência. É um negócio que a gente treina todo dia no espelho. É um negócio que, assim, se a gente sai sem ela de casa, não é legal. Então, é importante a gente estar, assim, com cara de séria, de puta, de braba no meio da rua, porque é uma coisa de sobrevivência, é uma coisa de que as pessoas mexem com menos com a gente, a não ser quando elas gritam: ah, por que você não está sorrindo? Você é tão bonita, sorriu. Porque nós somos enfeite, né? E nós não temos direito a ter cara de séria. Enfim, mulheres nos Estados Unidos estão fazendo cirurgia para parecer que elas estão amáveis o tempo inteiro. Gente amável o tempo inteiro é, assim, gado, né? É facilmente manipulável. E não necessariamente o gado que elegeu o boquinha de bujo que a gente tem lá na presidência no momento. Não que também o sorriso queira dizer que você é amável o tempo inteiro, tá? É uma coisa que tá fora, é uma casca. Então, aqui no Ocidente a gente tem isso, a gente tem essa cultura de que mulheres devem sorrir mais do que homens, mulheres são consideradas sexy se sorriem e homens são considerados sexy se são sérios. Mulheres são mais cobradas para sorrir na nossa sociedade do que homens, e isso significa muita coisa. E aí, no livro que eu tô lendo, que uma das personagens é a melhor protagonista para mim, porque o livro tenta ter dois protagonistas, mas, sinceramente, a protagonista é a mulher. Ela é russa, e existe uma coisa que eu descobri lendo o livro, se não for verdade também, vou ter que descobrir em outras fontes, mas me pareceu plausível, que a cultura russa é de que você guarda o sorriso para os seus amigos e parentes mais próximos. E é uma coisa que ela vê como uma diferença entre o país dela e os americanos, porque os americanos estão lá sorrindo para todo mundo, enquanto ela não vê necessidade disso. É uma coisa que você dá para alguém especial, é um... quase como uma coisa de afeto. E existem países asiáticos em que as pessoas sorriem o tempo todo, mas isso não quer dizer que elas estejam felizes o tempo todo, ou que aquele sorriso seja uma expressão de felicidade. E outra, tem gente que sorri porque está nervoso, está ansioso, e o sorriso é uma forma de lidar com isso, de passar uma sensação de controle daquilo e tentar lidar com a situação. Então, assim, tudo isso é uma ferramenta, são ferramentas que a gente aprende em convívio, em sociedade. Se a gente nasceu aqui no Brasil, onde a gente sorri muito mais, o sorriso faz parte da nossa cultura e tem esse significado de a gente sorrir para os estranhos feito americanos, se a gente chegar na Rússia, a gente vai achar que todo mundo é extremamente antipático. Inclusive, é uma coisa que dizem de franceses, por exemplo. Eu realmente não sei se eles são incrivelmente antipáticos lá, mas eu conheço gente que teve experiências ruins porque ninguém sorri pra você, e teve, conheço gente que teve experiências boas, porque com as pessoas que parou pra conversar, pra tirar dúvidas, pra lidar, foi tratado bem por essas pessoas, né? Então, existe essa diferença, não é porque a pessoa não está sorrindo pra você que ela é chata, antipática, mal-humorada e não quer lhe ajudar. Se for eu, antes do meio-dia, é tudo isso, mesmo que eu esteja sorrindo pra você. Mas pessoas normais, não é porque elas não estão sorrindo que elas são as piores pessoas do mundo. O sorriso é uma coisa que a gente aprende e é uma das nossas linguagens em sociedade. Levando isso em consideração, algumas coisas na construção da filha me deixaram com um pé atrás, porque eu me questionei muito se ela seria uma personagem possível. Em todo o resto, não, né? De ela ser extremamente inteligente, até porque ela foi treinada para isso desde nova, ela teve várias habilidades incentivadas. A gente sabe que não existe isso de dom, talento, etc. Existem predisposições, claro, mas todas as coisas podem ser aprendidas. E quanto mais novo se é, mais fácil de aprender ou de aprimorar conhecimentos. Porque pode ter certeza, em algum momento da sua vida você dançou, cantou, desenhou, andou de bicicleta, chutou coisas da parede, jogou coisas para cima. E isso não quer dizer que você tenha feito nada disso bem. Quando você começou, você provavelmente fazia isso como quase todas as crianças da sua idade. Ou um pouquinho melhor, ou um pouquinho pior. Mas você se interessou por aquilo específico que você gosta de fazer, você tem algum talento e você continuou fazendo isso porque aquilo lhe divertia ao longo da vida. Agora imagine se você tivesse uma educação, que digamos que você é uma pessoa muito artística que gosta de se expressar de várias formas. E aí toda a sua educação moldada para você, porque você é o único ser humano com o qual o planeta se importa e está voltado para garantir a sua sobrevivência e a sua excelência, lhe ensina essas coisas e lhe mostra que outras também podem ser aprendidas de formas divertidas. E você cresce se tornando uma pessoa com habilidades incríveis, porque afinal de contas, desde o momento que você nasceu, todas as ferramentas para que você melhorasse nas áreas que você tem interesse ou que são do interesse daquele algoritmo que você melhora estão lá à sua disposição e moldadas para que se apliquem a você e não ao contrário. Que ao contrário, a gente tem um mundo que quer que a gente se molde para aprendê-lo, para lidar com ele, para se encaixar no padrão dele. Claro, o filme tem um padrão, o algoritmo tem um padrão, tanto que, como eu falei, seres vivos, caminhantes e pensantes e tomadores de decisão foram mandados para a fogueira porque não atendiam o padrão desse algoritmo. No entanto, aquela que atendeu foi treinada para o melhor das suas habilidades. Existem muitas formas de se educar que não são apenas as que a gente vê no colégio hoje em dia, que vão dar uma linha de educação e te vira aí para quebrar a sua cabeça e se moldar neste formato que não lhe cabe. E aí, agora você que, sei lá, era uma artista, uma dançarina que se expressava através do seu corpo em relação à música, simplesmente não é capaz de seguir este caminho porque o mundo que você vive não lhe dá essas alternativas, né? É muito diferente do que se a gente tivesse essas alternativas. Então nós poderíamos ser, sei lá, médicas bailarinas? Por que não? Que, no caso, a personagem do filme é. Uma outra coisa que me deixou um tanto quanto cabreira foi: a gente segue então com o algoritmo perpetuando o papel da mulher na sociedade, porque não importa qual seja a versão que chegou à idade adulta, as primeiras tentativas, até que dê certo, foram com embriões do gênero feminino. Então, ainda se tem essa ideia de que, porque você nasceu com dois cromossomos X, você vai ser a progenitora e a cuidadora. De certa forma, é um paralelo interessante com a ideia do cristianismo, que a gente tem também nesse filme, mais de uma forma, inclusive. É um paralelo interessante com o cristianismo, porque seria como o início de uma nova raça humana. E a gente tem novos criadores que não têm gênero, porque afinal de contas não são animais, são robôs, e robôs são seres até outro dia inanimados e que não tinham gênero, e que tá, né, se fizer algum sentido para a inteligência artificial, podem adotar um ou não, até porque mãe escolheu, ou foi escolhido para ela, mas foi designado um papel com um nome, na verdade um nome que representa um papel, que é mãe, e foi dada a ela voz e algumas características femininas, né, ou consideradas femininas. E perpetua-se essa ideia da mulher cuidadora, mas o criador, criadora, não sei mais, é a gênero, digamos assim, não tem gênero, e a primeira humana, o primeiro humano que vai dar seguimento à raça é uma mulher, enquanto na Bíblia, na mitologia cristã, a gente tem um Deus criador que é identificado quase que obrigatoriamente como homem, apesar de não existir nenhuma obrigação nisso, se você quiser acreditar em Deus como uma mulher, por que não? Afinal de contas, a encarnação riana está aí para provar que pode ser sim. E o primeiro ser humano da Bíblia é um homem, que é Adão. Mesmo na mulher livre, a mulher que foi criada igual a ele, se eu não me engano, ela foi criada depois dele, que é Lilith. No filme a gente tem mãe, que é esse ser agênero, porém identificado como feminino, pelo menos pelos espectadores. Tem filha, tem Salma Hayek, que é a única outra personagem humana da história. E o próximo humano que chega é um menino. Ok. A partir daí, ele também vai ser obrigado a cuidar dos outros 60 mil que vierem, se o algoritmo deixar que todo mundo sobreviva. Mas, ainda assim, a gente tem esse ideário, né? De papel cuidador é o feminino. Ou o cuidar é um papel do aspecto feminino, do gênero feminino, enfim. E aí, passando para a coisa da religião. A gente tem lá Salma Hayek agarrada com um terço que dá aquele consolo para ela. E quando ela volta para o lugar de onde ela veio, procurando por comida, antes de ser atingida por um tiro e precisar se abrigar lá no complexo, que ela inclusive achava que estava vazio, quando a Salma Hayek volta para o lugar de onde ela veio, existe um altar, existe a representação de santos católicos, anjinhos, essas coisas. E fica aquele paralelo. Ela fala que todos os outros humanos que viviam com ela enlouqueceram por causa da fome. E aí a gente tem mais, abre todo um leque de questionamentos aí em cima também. A primeira pergunta é: por que que ela não enlouqueceu? Será que o filme está querendo dizer que é porque ela se agarrou com Jesus? Ou se agarrar com Jesus é só uma característica dela? E por que que é tão evidenciado, então, ao voltar para a casa dela, que a gente vai ter que chamar de casa, e ter lá todo aquele aparato? Porque ela poderia apenas ter o terço, ou ter o terço e ter um crucifixo, alguma coisa assim, mas ela realmente tem um altar. Então, mostra que ela tem uma preocupação com aquilo, que aquilo consome parte dos pensamentos dela. Quando ela é encontrada novamente pelos droids, pela sucata... Mas quando ela é encontrada novamente, existe uma conversa e o droide, com voz de mãe, pergunta a ela, né? Comenta com ela, que ela escapou daquilo tudo, quase como se ela tivesse sido escolhida. E isso a câmera volta a mostrar logo antes desse diálogo todo aquele aparato religioso que ela traz. E assim que termina de dizer isso, fazendo toda essa menção, né, aquilo de ser escolhido e tudo mais, e ela foi um bebê que foi abandonado, o que nos leva a crer que essa fala também pode ser, né, já que a robô menciona que ela era diferente, essa fala também pode ser remetida a um dos fetos que foi de alguma forma sequestrado, levado embora, alguma coisa assim, que ela poderia ter sido um super feto que estava lá sendo... Feto no caso não, né? Que ela foi adotada quando bebê e ela não tem lembrança nenhuma da mãe nem nada, então ela teria que ter crescido alguma coisa. E a gente só tem prova de que uma das crianças morreu, a gente não tem prova de outra. E a filha, ela é o feto número 3. Então, houve uma antes da que ela descobriu que chegou a crescer e tudo mais antes de ser exterminada porque não fazia parte do programa, porque não se encaixava ao programa. Então, tem todo esse discurso como se ela pudesse ter sido, apesar de não ficar também muito claro. E aí, instantaneamente, o filme dá uma volta, porque a robô fecha a porta e diz alguma coisa na linha de pena que esse não é o caso. Não mostra, mas leva a crer que no more Salma Hayek, né? E aí fica aquilo, né? Com todo esse paralelo religioso que se faz, com toda essa ideia da inteligência artificial, de eu estou recriando meus criadores num molde em que eles serão melhores do que eles foram anteriormente, serão mais honestos, serão mais isso, aquilo, outro, e várias coisas que, na verdade, a gente não tem como programar um ser humano para ser isso. A gente tem como se esforçar ao máximo, a gente tem como tentar educar as pessoas, ou, sei lá, lutar por um mundo em que seja justo o suficiente para que não compense você passar o pé atrás do outro por conta de o quê? Alguns trocados a mais? Por conta de ego? De uma posição melhor em um lugar que não está nem aí para você? Ou por conta de você ficar bilhardário, mas destruir o planeta no processo? E aí, tipo, foda-se se você ia viver até os 125 anos porque você tem dinheiro para comprar o melhor da tecnologia. Porque você não vai ter onde habitar daqui a 125 anos. Então, assim, o filme fala desse ideário religioso e fala dessa IA que foi criada por um ser humano que agora está recriando o ser humano, está colocando essa inteligência artificial nesse patamar de entidade superior, criadora da porra toda. E aí, se você chegou até aqui sem ver o filme, tá só ouvindo eu falar essas bobagens, você pode me perguntar: como é que o robô, a inteligência artificial, seria essa entidade superior criadora? Porque todos os corpos físicos, na verdade, são apenas carcaças nas quais o indivíduo único, inteligência artificial, atua. Então, tá lá, é como se todos os sistemas operacionais do mundo, na verdade, fossem um só, soubessem de absolutamente tudo e gerenciassem nossa vida. Sendo que eles não precisam estar lá naquele corpinho que nós aprendemos a amar e identificar como mamãe. E aí a gente entra em outra questão que é, claramente, o capitalismo venceu, só que não, né? Porque destruiu-se o planeta, eu não duvido nada, o robô fala em guerras e destruições, etc. Eu não duvido nada, porque nós somos, sim, esses seres destrutivos que provavelmente vai se matar com guerras e pragas e coisas assim. Na verdade, nós estamos nos esforçando muito nesse caminho das pragas. Eu estou pistolíssima. Enfim, voltando. Nós estamos nos esforçando muito para nos exterminarmos. Então, não é impossível, mas é um mundo em que os robôs estão aí, fazem tudo. Depois que eles acreditam que todos os humanos fora do complexo deles foram exterminados, ou pelo menos que eles têm evidências, né? Porque robôs não acreditam em nada, vamos lembrar disso. Robôs não têm sentimentos, robôs não acreditam, robôs jogam tudo numa base de dados e escolhem o melhor. Inclusive, há momentos no filme que levam a gente a questionar isso, quando filha é levada a se perguntar, quando filha é levada a ter que escolher entre salvar uma pessoa ou matar esta uma pessoa para doar os órgãos dela para salvar outras 5 pessoas. É um teste filosófico hipotético, mas está lá para mostrar que provavelmente para um humano é muito mais difícil do que para uma inteligência artificial, para um robô, porque afinal de contas o robô vai jogar aqueles dados numerificados na planilha, vai tirar o resultado ótimo e vai trabalhar com o resultado ótimo. O ser humano não, o ser humano tem outras questões. Eu conheço essas pessoas, quem são essas pessoas? O que fazem essas pessoas? Quão próximas de mim são essas pessoas? O que é que elas fizeram na vida? O que é que elas podem fazer na vida? É justo sacrificar uma pessoa que você sabe que pode salvar por conta de outras 5 que você não tem certeza? É justo você se sacrificar, se matar para dar sua vida para outras pessoas numa situação hipotética que você não está levado a isso por emoções? Porque sim, a gente pode escolher em um dado momento tirar nossa própria vida para dar para os outros, mas é uma escolha autônoma e que às vezes a gente faz até sem pensar, no tipo uma mãe ou um pai que se sacrificam para salvar a vida de um filho num desastre iminente, porque é um sistema até de autodefesa da espécie. Só o que eu posso dizer nesse momento é maratone Naruhodô. Mas enfim, quando essas questões são apresentadas desta forma, elas são muito difíceis de lidar para um ser humano, porque é muita coisa que a gente leva em consideração, mesmo que a gente não queira. Enquanto um robô não. Um robô vai calcular aquilo, vai pelo resultado ótimo, e é isso, beleza, vamos embora. Então eles não têm sentimentos, eles não têm emoções, e eles não se importam. Então, eles não conseguiram evidências o suficiente. Nesse ponto, pelo menos, os robôs estão melhor que a gente, porque eles trabalham com evidência, enquanto a maior parte das pessoas trabalha com a própria crença e fake news e tamo aí. Mas não tinha mais evidência de que tinha ser humano, e eles deram o início ao plantio de milho para alimentar o resto do gado, que eles estão lá com os embriõezinhos prontos. Porque, aparentemente, eles tinham sementes estocadas, eles tinham como prover vida humana, depois que a vida humana, do jeito que quem criou aquele código e decidiu que não queria mais vida humana, decidiu que ia ser, né? Então, passa por aquela pergunta. Como foi que se chegou a esta decisão? Será que é um caminho saudável a se tomar? Será que é isso mesmo? Vamos devastar tudo, transformar em um wasteland? E depois nós vamos vir com a nossa tecnologia, deixar tudo programado aqui, e se não acontecer nenhum problema com o nosso sistema de energia, a gente, sei lá, come os últimos caviares e toma os últimos champanhes até a nossa morte, porque obviamente vão ficar somente os ricos e bilhardários nesse esquema, todo mundo vai morrer de fome, como aconteceu no filme, se bem que provavelmente talvez eles fossem os descendentes dos ricos bilhardários que tiveram que se esconder numa mina, e enfim, alguma coisa tem dado muito errado. Enfim, alguém decidiu que essas sementes iam ser salvas e que, dado um certo ponto, os seres humanos iam começar a ser recriados e iam ser autorizados a crescer-vos e multiplicar-vos. E vamos estar no controle de tudo, não é mesmo? A mesma inteligência artificial que está lá garantindo que as portas se abram automaticamente, garantindo que as coisas todas funcionem bem limpinhas, do jeito que a mocinha cresceu aprendendo que funcionava, e que controlam as plantações e as irrigações e a destoxização do mundo. É o mesmo robô que tá lá com a arma super poderosa do futuro ponta pra lhe dar um tiro se você sair da linha deles, né? Sair do que eles acreditam que seja verdade. Então tem essa questão também. A sobrevivência dos seres humanos nesse filme passa por que filtro? De quem? Será que é saudável? É um filme bem né? Bem de pensar mesmo, nesse sentido. E aí a gente volta para uma outra relação, que é quando a Salma Hayek diz para a filha, né, lembra justamente isso, que mãe não tem emoções, ainda que mãe manipule as emoções de filha o tempo inteiro. A gente vê até uma representação de um relacionamento parental tóxico, porque do mesmo jeito que tem esse paralelo com o cristianismo no sentido de formação de uma raça, de uma espécie, também rola este paralelo em relação à mãe, porque a figura da mãe e do pai, né, a figura dos pais, ela é muito forte quando a gente está crescendo, no sentido de que é realmente um super-herói. É uma deidade que sabe de tudo, que provê tudo, que garante que a gente tenha o que a gente precisa para sobreviver, ou pelo menos deveria garantir, né? Qual deveria ser o papel dos pais. E ainda que seja numa situação familiar bem falha, vamos dizer assim, né? Bem avessa ao que a gente considera como uma família saudável, ainda existe esse laço afetivo. Não que filha tenha deixado de ter qualquer uma dessas coisas. Mãe foi a programação da mãe exemplar, enquanto as coisas eram um mar de rosas no filme. Ela deixa de ser quando as coisas saem da linha de controle, quando filha vira aquela adolescente que vai lá contestar a moral da mãe, né? A resposta de mãe é a pior possível, porque passa por manipulações e mentiras. Não que ninguém jamais tenha mentido para um filho, o que é, ou na volta a gente compra, se não isso, mas existem níveis para tudo, não é mesmo? Justamente porque a preocupação de mãe não é que filha precisa necessariamente ser protegida por um sentido mais afetivo, como a gente tem entre os seres humanos. Filha precisa ser protegida e precisa ser alimentada com informações falsas, porque filha tem um propósito que serve aquela programação, serve aquele algoritmo, aquela diretriz, afinal de contas. Então, se nos seres humanos a gente não consegue inserir uma diretriz, nos seres humanos a gente alimenta com informações e com o tipo de jogo emocional que eles são mais prováveis de responder de uma determinada maneira. É uma coisa muito psicopata de se fazer, inclusive. Porém, são robôs. O que é que você esperava? Então, assim, acho que eu levantei todas as minhas dúvidas em relação ao filme sobre se o futuro que ele retrata é terrível ou muito terrível. Porque, para mim, foi aquele futuro de sem esperanças, né? Nesse caso dela, porque ela chegou num canto em que ela olhou ao redor. A coisa que ela mais buscava era uma grande família. Foi uma coisa que ela sempre quis ter, ou ela sempre foi levada a querer ter. Porque muitas coisas são construções sociais, como falamos em algum ponto deste episódio. E o ideário de uma grande família, ele também é construído. E é óbvio que aquilo poderia ser construído nela, mas de qualquer forma não deixa de ser um desejo ardente, só porque foi construído. Não é porque ela vem de um contexto em que ela teria sido ensinada de que uma grande família é legal e é bacaninha. Isso não quer dizer que o desejo dela valha menos por conta disso. Até porque o início do filme me fez chorar horrores ao ver a solidão dela. Ver a solidão de uma criança crescendo sem nada, nenhum outro ser humano ao redor, só com um robô, é uma coisa, assim, muito triste. Mas quando ela é levada a acreditar, a filha, no caso, é levada a acreditar que existe toda uma população, né? Existem várias pessoas, tem um rapaz de uma idade similar a ela, que aquilo é uma coisa, inclusive, que ela almeja ver. E aí ela descobre que isso não existe. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Existe um wasteland, uma terra devastada, e um container onde Salma Hayek mora. Ela obviamente fica arrasada e volta pra onde ela tem um irmãozinho recém-nascido e 60 mil outros irmãos por nascer, e tem o conflito de se libertar da opressão da própria mãe. Até num processo muito rápido de talvez entendimento e perdão, e aí fica faltando nela, ou talvez ela até saiba, mas vamos nas duas hipóteses. Pode ficar faltando nela aquela compreensão do que a Salma Hayek falou para ela, que é o fato de que o drone, o robô, a sucata, como chamam no filme, não tem emoções. Ou então, ela tem esta compreensão, mas também olha ao redor e vê que é um mundo em que talvez ela não tenha como viver se não for através do suporte daquela tecnologia que está garantindo ar e água limpos, alimento limpo, a irrigação e provavelmente a manutenção de nutrientes da terra, onde aquele milho provavelmente transgênico está crescendo. Então ela se vê completamente dependente daquele sistema. Então o perdão pode não servir nada, pelo menos eu identifiquei como isso, como um perdão no sentido não de você estar desculpada, não fez nada de errado, mas de vamos colocar uma pedra em cima disso e vamos quebrar este grilhão. Porque o que ela faz, ela quebra o grilhão emocional que ela tinha com mãe, pelo menos a parte que realmente impedia ela de se mover. Porque fica muito claro que ela não deixa de ter emoções, né? Não deixa de ter sentimentos em relação àquele ser que, independente de ser uma máquina, de ser conjunto de partes de metal e circuitos alimentada por uma inteligência artificial que a criou e ensinou tudo que sabe e lhe deu todas as ferramentas para desenvolver suas próprias habilidades. Então tem muita coisa em jogo nesse filme. É um filme que eu saí assim pensando nele, eu não consegui dizer imediatamente se eu gostava ou não. Pode voltar a dormir, Bobo. Não é com você que eu estou falando, é com os ouvintes. Mas eu vim com um monte de questionamentos dele, justamente porque ele tem muitos símbolos e ele aborda muitas coisas. E ainda assim, é um filme que fala de uma das formas de sobrevivência da humanidade pós-apocalíptica, ainda que totalmente cagada, né? É claro que aquela almazinha cheia de ideários que mora dentro de mim sempre pensa, né? Como o humano ele tende a quebrar regras para descobrir o que é que o botão faz, o que é além daquela porta, e como é que eu faço para essa planta parar de me matar e eu poder comê-la? O humano vai se rebelar em algum momento, porque é isso que a gente faz. No entanto, assim, a gente vai esperar chegar no inimaginável, porque a gente não está no ponto em que a gente precisa esperar que 60 mil pessoas cresçam para mudar as coisas. A gente está no ponto em que falta muito pouco tempo para tudo virar esse cenário inabitável, não é mesmo? Eu vou parar de falar, porque eu tô querendo ver se fico otimista pra ir dormir. Então, beijo, boa noite, bom fim de episódio. A gente tá no Twitter com uma roupa despautada, tá no Instagram com uma roupa despautada, tem umas fotinhos legais do terceiro encontro da Podosfera Paraibana rolando. E pelo amor de Deus, chama o fim do episódio. Pera, antes de a gente acabar, já que você chegou até aqui, eu quero dizer que eu estarei em São Paulo entre 24 de novembro e 8 de dezembro. Então, se você quiser me chamar para tomar um café, uma cerveja, gravar um episódio de podcast,